quando ela bater. Por ela vai te levar. Vai mais um, é melhor esperar. Porque quando a onda bater, cê vai ter que aprender a surfar. Subir demais, não dá mais pra voltar. Nunca mais eu vou voltar. Que eu já disse, vivendo a eterna bad dream. Andam dizendo que o tu é o demônio. Tudo que ele escreve te consome. Ei, não vai se deixar levar pelo sonho. É no detalhe que o diabo se esconde. Ei, droga nós tem de monte. Energia ruim nós tem de monte. Pra quem quiser vir peitar o bom, falado só sabe falar. Vocês vão ganhar enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar skunk. Jordan 4, M4, MG. Olha o que eu trouxe pra você. Filha da puta faz merecer. Depois que o sangue escorreu no chão, não tinha mais o que fazer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O que fazer? Yeah, yeah. Passa no teu telefone, é um vírus. O diabo ri da tua cara e tu ri de volta. Mas sabe você que você é sacrifício. São ossos do ofício. Levantar mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro pra poder acordar mais rico. De repente isso vira um vício. Mas que se foda tendo droga e buceta, eu só quero viver disso. Cê ainda acha isso bonito. Ei, palhaço, por que você tá rindo? Você que é o zoado, a cena trap é o circo. Não se assuste quando tu for esquecido. Não vai ter mais o que fazer.